te amar assim. Hoje vou ser atrevido, fera solta, um bandido do seu amor. Hoje vou ser provocante, o mais filho dos amantes, te amar assim. Chegar em casa, coração queimando em brasa, dentro de mim. Vou te amar de qualquer jeito, te prender dentro do peito, te amar assim. Hoje eu vou ser seu apego, sua busca, um desespero. É final do Arena Sertaneja. Obrigado pela companhia. Até o próximo encontro. ZYD 303, Rádio Cultura FM, 87,9, Ouricuri, Pernambuco. Uma rádio arretada. Cultura FM. Rádio Cultura. A melhor programação. 24 horas no ar. Uma rádio arretada. 6 horas. Nesta hora bendita e sã, devemos suplicar a Virgem Imaculada, os enfermos vir curar. Carregar a nossa cruz, pra carregar a nossa cruz. Apoio Cultural. Falo quem passou. 20 de maio, no Espetinho e Cachorro Quente do Adão, na Rua Joaquim Angelim, número 53, no bairro Santa Maria 2, próximo ao ponto de apoio, saída para Petrolina, tem Olavo César e Jusiel Moreno. Jusiel Moreno, pra tocar o paredão. Comemorando o aniversário de Adão Edis, com Munguzá grátis. A festa começa a partir das 21 horas. Apoio Farmácia de Acima de Tudo, Restaurante Chico Guilherme, cardápio com o melhor da região. Baião de dois, feijão tropeiro, puxada e feijoada, galinha capoeira, carneiro assado e cozido, bode assado e guisado, peixe aos finais de semana. Restaurante Chico Guilherme. Rodovia Asa Branca, PE-122, quilômetro 7, Ouricuri. Organização Família Guilherme. Restaurante Chico Guilherme. Sabor e qualidade acima de tudo. Cultura FM. Com França, o seu distribuidor autorizado dos produtos Coca-Cola. Distribuindo as melhores marcas de bebidas como refrigerante Coca-Cola, Fanta, Sprite, White, Guaraná Jesus. E uma grande variedade de sucos da linha Capo, Del Valle e Ades. Temos também água mineral Cristal, chás Ace Team. Para os atletas, temos os hidrotônicos e isotônicos I9, Powerade e Rang. Tá precisando de energia? Temos os melhores energéticos do momento, Monster e Bud. E para agradar a clientela e fazer a festa, temos as cervejas Eisenbahn, Tiger, Kaiser e Sol Premium. A Confrança agora também é distribuidor autorizado do grupo Campari, trabalhando com as marcas Campari, Cognac Dré, Vodka Sky, Whisky Old Date, Aperol, Cachaça Sagatimba e uma grande variedade de destilados, gin, rum, vinhos e espumantes. Entre em contato agora mesmo, 3874-1044, e aproveite o melhor preço. Confrança, o seu distribuidor autorizado dos produtos Coca-Cola. Internet lenta nunca mais. Só na Atel Telecom você pode navegar com até 1 giga de velocidade. Tá esperando o quê? Vem ser fibra agora mesmo e todos os planos com acesso a Noggin, o mais completo conteúdo infantil com desenhos e jogos educativos. Atel TV, todo o conteúdo da TV aberta com mais de 40 canais em HD, com notícias, novelas, filmes e esportes. E Paramount Plus, com mais de 10 mil episódios, com filmes, séries, realities, shows e muito mais. Viva a experiência de navegar na ultra velocidade da Atel Fibra. Planos de até 1 giga de velocidade. Tá esperando o quê? Vem ser fibra agora mesmo. Ligue ou fale no WhatsApp 0800-000-0089. Uma rádio arretada, Cultura FM. Nesta terça-feira, dia 9 de maio, a Câmara de Ouricuri realizou mais uma reunião ordinária para discussão e votação de importantes projetos e indicações para o município. Aprovados, projeto de lei da vereadora Delvânia Sobral, que dá nome de Maria Gorete Modesto Soares à Praça da Rua Lorival de Souza Borges. Indicações do vereador presidente da Câmara, Irã Severo, em conjunto com as vereadoras Delvânia Sobral e Adelúcia Clare, para que o governo crie uma lei municipal de isenção do IPTU de moradia para crianças com espectro autista. E indicação da vereadora Adelúcia Clare do saneamento e calçamento das ruas Travessa Amaro José dos Santos, em frente ao antigo Colégio Dinâmico, na Rua Sinésio Coelho e Rua 7 de Setembro, no centro. Diedras Parente, solicitando a capinação e manutenção do terminal rodoviário e também a ativação da sala de informática da Praça do Centro de Esportes Unificados. Indicações do vereador Quinho da Extrema, que seja feita a iluminação e retirada de um poste que tem em frente à igreja e também a limpeza das ruas do povoado Videl. Câmara Municipal de Ouricuri, presidente Irã Severo. O povo se encontra aqui. Agora, o som brasileiro. O som brasileiro. A boa música brasileira. O melhor da MPB. É o som do Brasil. Brasileiraço. MPB é cultura. MPB é brasileiraço. Oi, boa noite. 18 horas mais 9 minutos, 6 e 9 agora. Estamos começando nesta quarta-feira o Brasileiraço aqui na Cultura FM. Hoje, dia 17 de maio de 2023. Vamos até às 19 horas. Por aqui segue Cariri Filho na programação mais arretada do Araripe. Vem com a gente. É o som do Brasil. Brasileiraço. Marisa Monte, Ainda Bem. Ainda bem que agora encontrei você.